Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha que beleza, que maravilha. Tá começando aqui pela sua rádio preferida mais uma edição do Central do Sertanejo. Comigo, Silvio Ferraz. Terça-feira, 7 de janeiro do ano de 2014. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. É o Central do Sertanejo que tá começando na sua terça-feira com muito sertanejo universitário, muita música, muita informação e, claro, muita energia positiva sempre. Comigo, Silvio Ferraz, te fazendo companhia nessa terça-feira, 7 de janeiro do ano de 2014. Olha, eu já começo o nosso programa de hoje mandando um abraço especial para todos os nossos ouvintes em todo o Brasil. É isso aí, o Central do Sertanejo sendo transmitido aí em mais de 100 rádios em todo o Brasil, fazendo o maior sucesso. Que maravilha! Obrigado todo mundo pelo carinho da audiência, hein? E eu não esqueci não, hein? O nosso Facebook tá chegando aí, o Facebook do Central do Sertanejo, que ainda estamos aí, né, organizando o início do ano para fazer, assim, uma coisa bem legal para todos os nossos ouvintes especiais aqui do Central do Sertanejo, não é isso? Vou falar para vocês a cantora Paula Fernandes. Paula Fernandes grava especial Sai do Chão da Globo, com participação de Roberta Miranda. Paula Fernandes gravou o programa Sai do Chão, nova atração da Rede Globo. Com uma bonita saia rodada, a cantora mostrou toda a sua boa forma física e uma cinturinha fina. O programa teve a participação especial da cantora Roberta Miranda, que no camarim mandou uma mensagem ao lado de Paula Fernandes para todos os seus fãs, dizendo o seguinte: encontro especial, o programa Sai do Chão, Paulinha e Roberta, tá certo. Além de Paula Fernandes, o programa Sai do Chão, que estreou em janeiro de 2014, terá como apresentadores os convidados Anitta, Luan Santana, Naldo Bene, Thiaguinho e também a dupla sertaneja Jorge e Matheus. Olha, para começar o nosso programa Central do Sertanejo dessa terça-feira, eu tô trazendo aí a Paula Fernandes, Cuidar Mais de eu Mim. Eu vim falar do que eu perdi, que eu já chorei, do que eu vivi, porque eu amei, me entreguei. E quantas vezes eu sorri, eu vim contar pro seu coração que eu já provei da desilusão de um amor. Eu vim falar que eu também sofri, e quantas vezes me desesperei, foi grande a dor que eu senti. E desde então eu me toquei, que sem amor, sem ilusão, a minha vida é em vão, isso é morrer. Eu sei que parte do que eu passei foi culpa minha, porque eu deixei que outro alguém me dominasse assim. Sei que preciso cuidar mais de mim. Tá complicado esquecer teu sorriso, o sentimento, a paixão que ficou. Serão pra sempre os mesmos encantos, mas no momento eu desejo outro amor. Eu vim falar que eu também sofri, e muitas vezes me desesperei. Foi grande a dor que eu senti, e desde então eu me toquei, que sem amor, sem ilusão, a minha vida é em vão, isso é morrer. Eu sei que parte do

Vitor e Léo, aqui no Central do Sertanejo, na linha do tempo. Abrimos com Paula Fernandes, Cuidar Mais de Mim, 7 de janeiro do ano de 2014. Terça-feira maravilhosa pra você. Tá chegando Zezé de Camargo e Luciano, O Povo Fala. O Povo Fala mesmo. Central do Sertanejo. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora, fala e nós namora. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora, fala e nós namora. Deixa eu falar, meu bem. O povo vai falando e eu vou te amando. Aí cê vai pra lá. É melhor ficar comigo do que mal acompanhada. Sei que estão falando que sou vagabundo e não vale nada. Tudo conversa fiada, tudo conversa fiada. Se eu vou ficar nervoso com esse bando de beijoso que não tem freio na língua. E o povo tá que fala, fala e nós namora. Fala e nós namora. Fala que a fofoca deixa o mais famoso ainda. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora. Fala e nós namora. Deixa o povo fala e nós namora. Fala e nós namora. Fala e nós namora. Ei, meu bem, deixa o povo falar. Tô nem aí. É melhor ficar comigo do que mal acompanhada. Sei que estão falando que sou vagabundo e não vale nada. Tudo conversa fiada, tudo conversa fiada. Se eu vou ficar nervoso com esse bando de invejoso que não tem freio na língua. E o povo tá que fala, fala e nós namora. Fala e nós namora. Fala que a fofoca deixa o mais. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora. Fala e nós namora. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora. Fala e nós namora. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora. Fala e nós namora. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. O povo fala e nós namora. Fala e nós namora. Zezé de Camargo e Luciano, O Povo Fala, fechando a primeira sequência do Central do Sertanejo nessa terça-feira, 7 de janeiro. Que maravilha! Passou também Vitor e Léo na linha do tempo, Paulo Fernandes, abrindo o nosso programa de hoje. Eu tô indo pro intervalo comercial. Vem aí os nossos patrocinadores, eu já volto trazendo muito mais sucessos. Sertanejão de primeira qualidade é comigo, Silvio Ferraz, aqui no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta, tem mais Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida, audiência absoluta, nessa terça-feira, 7 de janeiro do ano de 2014. Olha, pra começar, eu já tenho informações aí do Bruno Marrone, que foram confirmadas no último dia 10 de dezembro de 2013. Foi realizado aí uma pesquisa mostrando que Bruno Marrone e a música Vidro Fumê estavam em primeiro lugar em todas as rádios do Brasil. Olha, e mais uma vez a pesquisa foi realizada no dia 27 de dezembro e Vidro Fumê de Bruno Marrone é a música mais tocada nas rádios em 2013. Em lista divulgada pela Courtray, com o levantamento feito até 27 de dezembro, Vidro Fumê de Bruno Marrone aparece na música, sendo a música mais tocada no Brasil, no ranking sertanejo. No geral, 37 mil execuções foram realizadas aí no Brasil. A dupla já teve a música mais tocada nas rádios nos anos de 2001, 2003, 2006 e agora 2013. É, a

e eu preciso contar com você, hein? Posso contar? Tá tudo certo, então? Amanhã a gente se encontra aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, com muito mais sucesso. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, até amanhã, hein? Valeu! Central do Sertanejo.